bumbum misturado, tamo junto. A mesma ideia, proposta e letra. 61, 62, muita treta. Além do entorno sul. DF, fundão misturado, tamo junto. A mesma ideia, proposta e letra. 61, 62, muita treta. A história começa sem briga nem pressa. Aqui na divisa da via expressa. Que cota e une a 0,40. A pista é nova, o limite é 60. Cê sente que algo mudou, tipo assim. Só não dá pra enxergar e nem dá pra sentir. Só dá pra conferir se você vir aqui. Me olhar sem julgar, sem querer nos tirar. Vem pra cá conhecer nosso entorno sul. Se quiser me ligar, disca lá 61. Se tiver no Goiás ou em Minas Gerais, ou da linha que corta do DF pra trás. Agora se você tiver aí, não sabe pra onde ir, cola com os parceiros que representam aqui. Além do entorno, assim é que é. Leandrão, DJ Brother, também Nego Dé. Além do entorno sul. DF fundão misturado, tamo junto. A mesma ideia, proposta e letra. 61, 62, muita treta. Além do entorno sul. DF fundão misturado, tamo junto. A mesma ideia, proposta e letra. 61, 62, muita treta. Fusão da vida, fundão sul. A gente entrou, aqui ficou, prosperou. Junto com quem abraçou. Pra todo amor, sempre banda voou. Com você foi diferente, um grande elo formou. Tamo junto. Olha pra trás, tem uns que não aguentou. Se empolgou, delirou, mas logo abandonou. Escreveu, se inspirou, por hora filosofou. Quando o commission passou, sentou e se acomodou. Mas que isso? Se incomodar com os espinhos da flor. Não afrontou pra ver a beleza que ela proporcionou. Admirou os cabra machas, minas que se empenhou. The Brother e Leandrão, pros íntimos chancheiros. Chega perto e vem vendo que isso se transformou. Se é 61, 62, é nós por nós já trincou. Nunca acima, além do entorno, e é nessas que eu vou. Não bate bola com essa seleção que aqui se formou. Em campo, atleta de peso, sempre disposto, vamos lá. A tática, a ideia é forte, tô pronto pra jogar. Toca a bola, chá comigo, aqui mais um. Nego Dendi, afro latino, val, torno sul. Sempre apontando a solução, denunciando as mazelas. Sou fudão guerreirão, sem distinção de quebra. Sequela do descaso só tende a agravar. O monstro foi criado, e quem vai parar? O trampo do rap é por aí, veja bem. A treta não é só no fundão, no entorno vai além. Vários problemas são interligados. Do letra ao irmão, sempre chapado. Tipo na noia, tipo loucura, fim de carreira. Tipo a um passo do abismo, bem na beira. Resgatar é preciso, não é impossível. Além do entorno, muita treta, papo de nível. Além do entorno sul. DF fundão misturado, tamo junto. A mesma ideia, proposta